bate forte o tambor. Eu quero tiki tiki tiki tiki tá. Bate forte o tambor. Eu quero tiki tiki tiki tiki tá.